Vitor Fox Fox ingressando na do vento da 1-0. Gente, Vitor Fox Fox, mantenha a perna do vento da pista 1-0. Tem um tráfego nacional do Nacional ILS da 1-0. Assim que eu passar através do tráfego, será autorizado a base. Gente, o Vitor Fox Fox está visual com o tráfego, vai prolongar a perna da 1-0 e aguardará para girar a base o Vitor Fox Fox. Gente, enquadre-se como número 2, Vitor Fox Fox. Gente, como número 2, o Vitor Fox Fox. Então, instalador, boa noite, está 3894, aproximação final da 1-0. Está 3894 com cheque o trem. Baixado e zavado. Gente, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Informa o tráfego à esquerda, não interferirá com o procedimento. É ciente, tanto 3894 livre pouso na 1-0. Meu Golf, deve acionar a chama de táxi. Então, foto, foto. Ultrapassou o tráfego na final da 1-0, autoriza a girar base? Afirmativo, autorizado a girar base, em quadro como número 2, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox. Gente, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Gente, aguardando a pista livre, Vitor Fox Fox. Quatro, solo aí 06, ele veio pispeira direita, chame solo em 121, decima 1. Direita, solo 121, decima 1, tá 3894. Liga. Táxi até taxiway, papai, aposte para ingresso na pista. Tripula meu gol. Foxtrot, Foxtrot, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso no 1-0, Vitor Fox Fox. Ataque via pista, reporte aliado e pronto, cabeceiro no 7. Vitor, tripulou meu gol. 464-64, não pode ficar pronto. 4-64, avisou com tráfego nacional da 1-0. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Fox Fox, Solo 09, devido pela direita, chame Solo em 121 no decimal 9. E mantém o ponto de ferro. Vitor Fox Fox, na escuta. Frequência do Solo 1211. Romeu Golf, livre decolagem, pista 7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Quatro, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem, 5-4-64. Romeu Golf, decolada zona 1, no controle em 120, decimal 8. 219, ali mantém, pista 1-0. O 464, decolado 1-1, controle em 1-2-0, decimal 8. Controle 208, 464. Eco 219, livre de colagem, pista 10, vento 1,10 graus, 1,2 nós. IP5219, decolado 05, controle 120.8. Controle 120.8, boa noite. Autoridade, Vitor Fox Fox, táxi via pista, reporte liberando pista na frente. 645 livre, está autorizado a linha vehicular, pista 0, vento 110 graus, 10 nós. Cola Está autorizado, vento 1 no 0 grau e 0 lado nós. Decolado 22, controle 1, 20, acima 8. 608, 645. Torre 8, né? Via 2, era próximo. Chile 6259, autorizado na linha de decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, 90 mais. A linha de decola 6259. Salvador Rebolo, 971, 2 milhas e meia para o externo. Pelo 971, continua a aproximação, reporte externo, 3 de bordo, baixado travado. Vai reportar. Na 971, no check o trem. Baixar travada 971. Livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 1 na noite. Livre pouso 971. LR 6259, decolar 228, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, são 3297, ponte espera pronto, visual com tráfego nacional. São 3897, pode passagem do tráfego nacional do 90, ali mantém o 90. Pode tráfego ali mantém o 90, são 3297. A 71 no solo 30, livre pista pela direita, solo em 1201. 1201, 1201, decimal 1. 1201, decimal 1. 219. Tá 3897, livre decolagem, pista 90, vento 1, 10 graus, 09 nós. Livre decolagem, tá 3897. Tá 3897, decolado as 32, controle 1, 20, de fuma 8. Controle 1, 208, tá 3897. Roger Lima, Hotel Juliet, continue approach, report 3 miles, runway 17 final. Salvador Tower, good evening. Go 1866, established on ILS. 866, continue approach, report Delta Mike Landing Gear down locked. Okay, we'll call when Landing Gear down locked. Go 1866. Hotel Juliet, clear to land runway 17, wind 110 degrees, 11 knots. Clear to land at runway 17, Hotel Juliet. Landing gear down and locked, go 1866, overhead, outer marker. 1866, continue approach, stand by for landing clearance. Standing by for landing clearance, go 1866. Oi, Salvador, boa noite, tá 3197, ponto de espera, dá 10 pronto. Tá 3197, mantém o ponto de espera. Tem, tá 3197. Go 1866 from traffic left side, landing runway 17. Okay, we got the traffic on our side, go 1866.